Silva em campo, sempre em cima de todos os acontecimentos. É a equipe comandada por Edinaldo Silva, esse baluarte que sabe comandar as coisas. Que participamos dessa equipe quente de reportagem, uma equipe de jornalismo perfeita. Para você, o Carnaval Pernambucano ao vivo. Aqui não se faz gramação como as outras. Mostramos ao vivo. Estamos às 3:55 da Avenida Brasileira. Carnaval ao vivo é na sua Jovem Cássia. Não é isso, rapaz, só para frente. É vivo, garotinho, cadê o Suda Cruz, como é que não, santa, o nome de Davao. O Davao está chegando, eu pedi ao Davao para chamar o nosso líder do time, para que ele faça a questão da jogada, todos os diretores, Edson Carimbo, equipe, levando os seus harmoniosos na feirinha, o hino do Carnaval do Pernambuco. Eu queria que você chamasse a diretoria.